Você está ouvindo a ZAFT, Zona Autônoma Feminista Temporária. A gente está fazendo um programa especial hoje, faz 2 anos que esse programa não vai ao ar. E a ZAFT, ela é um programa que começou lá nos idos de 2011 com 2 bucetudas que queriam fazer um programa para colocar a buceta na mesa. Esse era o grande objetivo. A gente também começou a desenvolver, durante o passar do tempo, o objetivo de tentar levar os ouvintes a gozar durante o programa. Principalmente as ouvintes. Mas a gente abre para os ouvintes também, mas principalmente as ouvintes, a atingirem um orgasmo. Porque o gozo é a melhor proteção que a mulher pode ter para não depender de nenhum outro parceiro ou parceira sexual. Se você goza sozinho, a sua autonomia atinge níveis muito importantes. Então, um dos nossos objetivos aqui era esse, era levar as mulheres que estavam por aí ouvindo a bater sua siririca, a se masturbar sozinha, a mexer no seu próprio corpo e ir descobrindo, né, qual é a melhor maneira de cada um de chegar nesse ápice momentâneo aí. Inclusive, saiu ontem e bombou na tal da internet uma tática africana. É a que você está abrindo? Como a Bussi está muito conectada com a Tuda, já deu tudo certo aqui e a gente já está chegando na tática. A chamada é Kuniyaza, ou a melhor siririca que você vai receber na vida. A técnica africana voltada para o prazer delas. E é a capa do livro, é uma maravilhosa buceta cubista, cor de rosa e gosmenta. Tem coisa melhor? Bom, você sabe um pouco sobre essa tática? Eu andei lendo, eu ainda não consegui testar. Enfim, é uma prática para ser feita a 2. Eles indicam que é uma técnica de siririca. Se ela é feita a 2? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Peraí que só tem um microfone. Acho que você está esquecendo disso. Eu estou aqui pensando. A siririca, ela é uma siririca quando ela é feita a 2? Ou ela é uma masturbação entre indivíduos, né? Porque a siririca seria a ideia da mulher se masturbando, né? É o nome da masturbação feminina, digamos assim. E acho que quando o cara masturba ou a mina masturba outra mina... É sexo. Não é siririca, é sexo. Sim, já está mais associado a isso. Por exemplo, pode ser considerado uma violência sexual se um cara, né, tenta te masturbar sem você querer. Ou uma mina, não importa. Se é sem você querer, é violência. Não, mas eu tava pensando, mas a siririca também não é considerada sexo? Acho que é, né? Então, siririca é considerada sexo também. Sexual, com certeza. Né? Isso. Sexo comigo mesmo? Sexo, é. Bom, mas daqui a pouco a gente lê, então, essa técnica. Vamos dando umas dicas aí para quem está ouvindo. E é isso, o tempo está rodando, o tempo está contando. Você tem 2 horas, ou talvez um pouquinho mais, ou talvez um pouco menos. Mas é isso aí, já pode abrir a prisilinha do sutiã, desafrouxar a calça e ficar à vontade, que a gente está começando. E vamos ouvir agora a Liliana Felipe. Grande Liliana Felipe, que foi a primeira, é uma argentina, que foi a primeira mulher a se casar com outra mulher no México quando eles legalizaram o casamento homossexual. E é uma grande siririquenta. Siririquenta. A gente pode tentar, na verdade a gente consegue perfeitamente, para fazer uma mini tradução depois do que ela falar. Ok? É isso, aí a gente põe a música, mas por enquanto é a Liliana falando sobre masturbação no show dela. Curtam um pouco aí. O tempo este de los verbos que es el masturbar o masturbarse, que es el subjuntivo. ¿El qué? Subjuntivo. Subjuntivo es, es para las clases de español. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara. O masturbarse. Claro. Sigo. Me hubiera puesto el sexo más abajo. O las manos más arriba. O las tetas en el pato. Y el coro está tomado de Las Mil y Una Noches, ¿eh? Que dice, cada cosa que ves son dos cosas o tres, cada cosa que ves tiene su derecho, tiene su revés. Sí, es duro, es duro, pero así es. Bom, Liliana Felipe, vamos fazer uma traduçãozinha aí para quem não entende espanhol, porque essa música vale muito a pena e a gente pode botar a versão da música dela mesmo. É, essa música chama Si Diosito. Aí ela fala, Si Diosito, né? Se o Deusinho quisesse que eu não me masturbasse, ele teria me colocado o sexo mais para baixo ou as mãos mais para cima. Opa, peraí, deixa eu lembrar. Ou os pés na cabeça. É, depois ela fala que também poderia ter colocado as tetas nas costas, ou pelos na língua, ou um oco na cabeça. Enfim, tem várias variações, mas essa é a ideia, né? Que se fosse para não haver masturbação, o corpo deveria ter um outro formato anatômico, porque a mão estando exatamente na altura da buceta, enfim, é porque. É para fazer isso, né? É para usar, né? É para usar nessa direção, alguma coisa assim. É, aqui, segundo o Kuniaza, né? Ele é originário do povo Hundi da Ruanda, que vem de um verbo que quer dizer fazer xixi, e é o ato de especulação feminina decorrente da prática de masturbação. Então, assim, número um, a gente consegue alcançar os nossos bucetas e pênis e tudo mais por uma questão de higiene, cuidado e limpeza, né? Você precisa tampar isso aqui porque machuca. Mas, assim, não dá para você diferenciar isso de você se masturbar. A higiene é para trepar, é isso, Bucy? Opa, né? Acho que é uma constante, né? É uma... Que é isso, é para higiene, e a higiene serve, logicamente, para fins sexuais. Mas fim sexual seria para reprodução, né? Então, né? Com essa história aí do Cunha não querer que a gente tome a pílula do dia seguinte, está caminhando para isso aí. Mas o sexo ele é muito mais que reprodução. Infelizmente, a gente teve durante muito tempo muita igreja no formato de tias avós e, enfim, senhoras e padres e pessoas repressoras querendo dizer o que a gente pode ou não fazer, com o que a gente pode ou não trepar. Inclusive, a medicina, né? Inclusive, os espaços que deviam estar aconselhando a gente a fazer... enfim, demonstrando para a gente todas as formas que existem de se proteger no mundo, de fazer sexo seguro, que vão muito além da camisinha. Depois eu posso falar um pouco de métodos que são alternativos à camisinha para pessoas que, enfim, estão no considerado grupo de risco. E aí os profissionais da saúde, infelizmente, querem isso, né? Que o celibato, eles ainda acreditam que muitos deles, desculpa, eu não estou generalizando, enfim, tem gente que faz uns trampos muito massa, mas muitos deles ainda acreditam que a gente tem que ter o celibato como forma de controle geral. Inclusive como forma de prazer, né? Tem gente que diz que dá prazer não ter prazer. Opa, tem gente que diz que dá prazer controlar o prazer. Vai saber, né? Tem dito que o Tantra, ele vai mais ou menos nessa linha, só que não. Só que alguma coisa vibra lá no Tantra, né, mano? Alguma coisa vibra. Você pode até não gozar, mas... Né? Eu vou só ler uma das práticas, aí a gente manda o som, do Kwanza, que ele pode ser interno ou externo. São esses dois tipos. Em ambas as situações, o homem se esforça muito. O homem se esforça muito. Entre aspas. Homem, entre aspas. Sim, a outra pessoa. A outra pessoa se esforça muito para conseguir atingir as zonas eróticas diferentes femininas, né, que estão bastante distantes, inclusive, né, entre os peitos, por exemplo, e a buceta tem uma certa distância, mas também tem entre o pé, que é uma zona erótica, assim como a orelha, o cotovelo, o dedão. Você já sentiu o nariz erótico? Olha, o nariz é mais difícil. Né? Mas, enfim, eu acho que os dedos das mãos e dos pés... Né? Então, e aí, uma dessas, que é a interna, ela fala assim, ó... Espera aí, pessoal, que eu estou atualizando aqui. Na estimulação interna, a outra pessoa segura seu pênis com as mãos e faz movimentos intravaginais horizontais, verticais e circulares. Então, tipo, a outra pessoa que tem um pênis pega... Ou pode ser um consolo, ou pode ser um dedo, ou pode ser, enfim, um legume. Né? Por favor, sem ponta, pessoal. Tira a ponta que pode machucar. Então, fica fazendo esses movimentos horizontais, verticais e circulares, se preocupando em estimular diretamente as paredes do canal vaginal, o que realmente ocasiona mais prazer do que a penetração tradicional. O legal é que a galera tem que ouvir isso de uma tribo africana, né? Não adianta só a gente contar por aí, mas ajuda. Então, essa outra pessoa, com o consolo e o pau, pode tornar o coito ainda mais estimulante, alterando penetrações superficiais e profundas. Ações que são chamadas, respectivamente, de gukuga e gukumita. Entendi. Gukuga é superficial, gukumita, profunda. Superficial, profunda. Entendi. Tanto durante a estimulação interna quanto externa, o ritmo e a força dos movimentos é lenta e delicada. E aumenta de acordo com o aumento da excitação e da lubrificação das áreas envolvidas. Eu só queria dizer que essa bula ela é muito cotidiana, né? Então, experiência própria, 2 centímetros por ali. Cara, estimulação única. Dá uma tentadinha, ou 2 ou 3, dá uma investida. Que vai rolar. Vamos ouvir um. Zafit. Se Diosito hubiera querido que não me masturbara, ou masturbasse, me hubiera puesto el sexo mais abaixo, ou las manos mais arriba, ou las chichis en la espalda. Mi cuerpo en batería. que ves. Son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro. O las nalgas en la frente, o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua o si no yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Alô, alô, vocês ouviram a Liliana Felipe falando a música do Diosito? E agora a gente vai dar um salve aqui para a querida Júlia, que foi a grande irresponsável que juntou nós duas, Bussa e Tuda, para esse revival, e que veio lá da Rádio Malva, diretamente de Valência. E vai dar um salve aí na muda. Você está com o programa? Ela está mastigando e gesticulando. Eu vou aqui descrever para vocês como ela está. Ela está, nesse momento, com a camiseta vermelha, com uma grande espiga de milho. E dentro dessa espiga tem uma buceta muito bonita. Enxerga um clitóris em cima, grandes lábios ao redor. Aí um espacinho, os pequenos lábios, né, com o tal do buraco no meio. Mas sabe que entre o clitóris e o buraco no meio tem um buraquinho, né? É a uretra. A uretra, isso. Quem ainda não achou sua uretra, vamos lá, pessoal. Pega um espelhinho, deita na cama, coloca na frente da buceta, assim, ó, e vai mexendo até você enxergar um pontinho que tem meio que embaixo do seu clitóris, dependendo se você tiver grandes lábios grandes, vai estar embaixo, praticamente, no meu entendimento. Por aí sai a ejaculação. Então, grande. Por aí sai a ejaculação, né? Oh. O mito, mas que não é mito, da ejaculação feminina. Não é mito. Não é mito. O mito que dizem que não é mito, mas não é mito. E essa técnica que a gente está falando aqui hoje, que eu já esqueci o nome... Kuniasa. É, a gente criou um novo nome. Isso, essa técnica, ela tem um litro, ela gera até um litro de ejaculação feminina. Enfim, eu nunca consegui conter num potinho para fazer a medição, mas... se tiver aí algum ouvinte que tem... Nossa, isso poderia ser, né? Tem vários campeonatos de sexo aí. Poderia ter um campeonato de ejaculação feminina medido em mililitros. Pô, cara, eu queria aproveitar também, já que vocês descreveram a camiseta, mandar um salve para a galera que fez essa camiseta. A galera da Puta Coletiva, que é uma coletiva também autônoma lá do México, e foram elas que pintaram essa camiseta massa. Assumo qualquer consequência pela irresponsabilidade de ter juntado o Zap de hoje. E também, conectando com o tema da masturbação, da ejaculação, recomendar, tem uma mina muito massa, a Diana Torres, que ela acabou de lançar um livro que chama... em espanhol ainda, espero que não demorem muito para traduzir ao português, chama Coño Potens, que seria algo como a potência da buceta, uma coisa assim. E é um livro inteiro falando sobre a ejaculação feminina. Uau. Assim que isso é um grande manual que a gente tem que ter na cabeceira. É. Arrume o seu. É, então, a gente está aqui incentivando vocês a, né, deixarem de ser leigos. E continuamos com Liliana Felipe. Soy una mujer inconveniente. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar de tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Coño, esta mujer es la hostia. Ups. Ação tem crença. вагоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах. И правда отправит Сибирь к нам! Глава КГБ, главный святой, ведет протестующих без новых конвой, дабы следящего не оскорбит. Женщина может рожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудяй и верит в Путина, лучшему в Бога, сука, верил. Поезд тело не заменит митинга. Ты протесты с нами, представь его, Мария. Zaft, Zona Autônoma Feminista Temporária. Eu queria dizer que, assim, todo mundo tem a visão de cada um é individual de tudo, e a Zaft é uma coisa única que a gente fez, é, a Bolsa e a Tuda, mas, antes disso, é, a gente já fazia o Mulheres que Brilham e o Celebrinas, né? Eram dois programas aqui que eu fazia com a Tequita, a Mari, que não vai mais estar ouvindo a gente, mas estaria. Beijo, Mari. A gente fazia esse som aqui na Muda, sei lá, 2010, acho que a gente começou a fazer isso. E aí, né, fomos desenvolvendo para outra coisa, e aí se encontramos por aqui, por essa rádio hermafrodita, né, o pau do Zefa com a bucetinha da dona Zefa. E foi dando corpo e virou a Zona Autônoma Feminista Temporária, que vem da TAS, né? A TAS é a Zona Autônoma Temporária, é um livro escrito pelo Joaquim Bey, divulgado pelo Baderna, que é uma editora massa do Brasil, que divulga livros interessantes, que ele coloca como uma zona autônoma, ela só pode se dar temporariamente. Qualquer coisa que não seja temporária, ela já está, então, de alguma maneira, sendo ditadora, ou opressora, ou invasiva. Então, ele coloca como possibilidades desse tipo de sociedade os piratas, o radicalismo pelas letras, né? Quando você mantém um vocabulário, um alfabeto mesmo separado do alfabeto hegemônico, né? Uma coisa até que aqui no Brasil a gente convive muito pouco, né? A gente estava até conversando sobre a Espanha, né? Como lá na Espanha tem vários idiomas oficiais, e isso permite que a gente compreenda melhor que a língua é também uma opressão, né? Ela já é uma coisa enfiada goela abaixo que todo mundo do país tem que aceitar, né? Quer falar um pouco disso? De lá? Você tem alguma ideia? Tá. Mas, certo. Mas aqui no Brasil isso está bem mais distante, né, para a gente. E a TAS, então, ela traz essa ideia, né? E foi daí que a Zaft se desenvolveu, e ela era feminina até antes, né? Uma zona autônoma feminina temporária, e aí, com o tempo a gente vai reaprendendo, né, o feminismo, porque, afinal de contas, não tem nenhuma mulher machista, né? Existem mulheres que ainda não descobriram o feminismo e que, por isso, como uma estratégia de sobrevivência, acabam reproduzindo o machismo. Essa é uma ideia importante de nós, mulheres, né, e os caras também, é claro, terem, porque oprimir uma mulher que reproduz o pensamento machista não é interessante, não vai ensinar ela que ela está reproduzindo isso, né? Então, qualquer mulher que descobriu o feminismo e entender ele, com certeza vai se considerar feminista, né? Então, aqui, agora, a gente, sem dúvida nenhuma, monta uma zona autônoma que é temporária, não se mantém, e feminista, sem dúvida. Então, quem tiver interesse em construir essa zona temporariamente, fique à vontade. A gente ouviu aí a Pussy Riot, né? Uma banda russa que bombaram aí, ano retrasado, acho que foi, né, 2012, 2013. E a Bússia vai contar um pouco dessa história para a gente. Bom, as Pussy Riot, elas foram essa banda punk feminista que ainda existe até hoje. E elas fizeram vários shows, elas tinham uma proposta de fazer um terrorismo poético e fizeram vários shows em vários lugares. Elas faziam shows em vitrines de loja, no alto de prédios públicos na Rússia. E aí elas fizeram o que elas chamaram de uma oração punk na catedral da Igreja Ortodoxa da Rússia. E elas foram presas, três delas foram presas. E, enfim, duas delas ficaram presas quase 2 anos, a outra ficou um pouco menos de 1 ano. E, enfim, uma perseguição política, né? Elas, a Nádia chegou a trocar cartas com o filósofo Zizek, e a gente até leu umas dessas cartas em alguns programas, talvez eu até ache elas aqui no pendrive. E, bom, elas estão fora da cadeia e hoje em dia elas fazem trabalhos relacionados ao direito das presas na Rússia, que elas viram como o sistema carcerário é fodido lá. Elas ficaram presas, acho que na Sibéria, num campo de trabalho forçado. Enfim, sofreram muito lá. Mas a Nádia falava uma coisa que era muito, muito importante, do tipo que, na verdade, eles só tirariam a liberdade dela, que a única pessoa que tinha o direito de tirar a liberdade dela era ela mesma, que eles podiam ter encarcerado ela, mas eles não tinham tirado a liberdade dela, que a liberdade dela estava nos pensamentos dela e tal. Acho que, enfim, é uma lição massa. E elas fizeram essa oração punk lá, demais. Vamos agora ouvir L7, botar aqui uma playlist, a gente vai interagindo. E como é que você está se sentindo? Está confortável? Está gostoso? Está tranquila? Que bom, eu também. O movimento está gostoso. Está sexy. Movimentos circulares, penetrando, lembrando, relando nas paredes da vagina. Esse é o objetivo profundo e superficial. Vamos lá. Contra a esquina da cama, com a almofada, com os dedinhos. Chuveirinho, sabe? O chuveirinho, o bidê, coisa linda. Encostada na máquina de lavar. Boa. Muito boa essa tática. Goze. Zapt. Ai, ai, ai, ai, ai. War, there's a war. analyzing the changing movement of an object, as I'm doing on the computer, was quite foreign to Greek and to Islamic minds. They looked always for what is... From shadow into reality, from darkness into light, into a freedom of the spirit. The spirit leaving the earth and passing into the spirit world. From darkness into light. Leaving the physical body behind. Behind. The passing of one life into a newer and possibly higher life. Leaving the physical body. And going on to the next plane, the etheric. Taking on the etheric body. The etheric body. The end of the physical body and the awakening of the spiritual body. In death, one starts to really live. The earthly condition that we have been living in, in my opinion, is... Shire. Changing movement of an object, as I'm doing on the computer, was quite foreign to Greek and to Islamic minds. They looked always for what is unchanging and static, a timeless world of perfect order. The most perfect shape to them was the circle. Motion must run smoothly and uniformly in circles. That was the music of the spheres. That's why the Ptolemaic system was built up of circles, along which time ran uniformly and imperturbably. But movements in the real world are not uniform, and they cannot be analyzed with the mathematics of antiquity. That's a theoretical problem in the heavens, but it's practical and immediate here on Earth. In the flight of a projectile, in the spurting growth of a plant, in the single splash of a drop of liquid that goes through abrupt changes of shape and direction. The Renaissance did not have the technical equipment to stop the picture frame instant by instant. But the Renaissance had the intellectual equipment, the inner eye of the painter, and the logic of the mathematician. That's how Kepler, after the year 1600, became convinced that the motion of a planet is not circular and not uniform. It's an ellipse along which the planet runs at varying speeds. Bom, vocês ouviram aí um pupurri de punk rock feminista, L7, Bikini Kill, e ouviram também umas fritações de Delia Derbyshire no meio, que é uma mina muito foda que fazia um som eletrônico. Foi uma precursora aí dos sons eletrônicos. Mas como é que você está se sentindo? Está melhor? Tá gostoso aí? Esse som foi bom? Deu uma animada? Ou você gosta de uma coisa mais tranquilinha? A gente pode mudar o clima. Acho que vamos fazer uma conversa aqui para estimular intelectualmente e politicamente toda, para deixar... libertar as fêmeas aí dentro de vocês. E aí a gente muda o clima do som. A Tuda vai dar um toque aí. Antes de qualquer coisa, os sons anteriores aí, L7 e Bikini Kill, são bandas precursoras e finalizadoras do Riot Girl, né? Porque é uma cena musical. O quê? O manifesto? Pode ser. Mas eu posso também só dar um toque geral e aí a gente troca ideia mais profunda de outras coisas. Mas Riot Girl é um movimento da década de 90, muito localizado no leste dos Estados Unidos, lá, né, Nova York, Chicago, Boston, essa parte aí, de mulheres que montaram seus sons, meio que batendo contra o punk rock mesmo, por mais atrasado que seja, porque o punk rock é de 70, né? E elas começaram a montar suas bandas e, nos shows, elas distribuíam as músicas, as letras impressas e escreviam frases nos próprios corpos e pediam para as meninas virem para frente, os caras irem para o fundo, porque era muito bate-cabeça e tal, para que tivesse mais tranquilidade para fazer isso. Então, foi uma cena muito interessante da década de 90, que, desde então, também facilitou bem a entrada das mulheres na música, né? Nessa cena musical rock and roll. Porque isso também é uma das principais... Na verdade, acho que essa foi a principal proposta da Zaft, né? De colocar mulheres na cena artística do mundo. Então, a gente sempre tentou trazer poesias, escritos, vários tipos de arte aí que as mulheres tivessem no meio, com foco na música e em trazer mulheres até no, no som, né? Fazendo os instrumentos, fazendo a engenharia de som, porque a maioria das poucas mulheres que estão no mundo artístico estão no vocal, normalmente, né? Exatamente para entrar com o tom mais agudo, mais característico do feminino, que é super, super uma normatização que não existe. Tem mulheres com tudo quanto é tipo de voz, né? Vou começar por mim que estou falando aí, sou como qualquer outra pessoa. Mas... é, então, esse movimento deu bastante entrada para isso, né? E aí, já trocando uma ideia mais política mesmo, porque, assim, a música é política, né? A arte é política. Então, essa é uma ideia que as Vadias tentaram trazer muito também, né? As Vadias estão muito ligadas aqui às Aft, de que, tipo, uma apresentação artística, um jogral, uma música, isso tem que ser entendido com política. Não precisa ser só uma fala no momento de política, que fica aqueles atos todos cansativos, né? Ninguém quer ficar, tem que ficar ouvindo a mesma coisa. Não, cara, a gente pode passar os mesmos recados por outras coisas. Então, mesmo sem a gente nunca ficar cuidando super, todos os sons aqui sempre vão ter alguma coisa de político. Não tem jeito, não tem como, né? Você tem essa visão, você vai atrás do som que não vai falar merda pra caralho, pelo menos. Você vai tentar pegar uma galera que minimamente refletiu em alguma coisa, mesmo que não seja sistematicamente, né? E aí a gente teve hoje a maravilhosa notícia de que o Enem obrigou todo mundo a pensar sistematicamente sobre a violência à mulher no Brasil, né? O tema da redação foi por quê, não exatamente por quê, mas quais são os motivos da manutenção, da permanência da violência feminina no Brasil? Foi isso que perguntaram. E isso é muito interessante, porque, número um, eles já estão legitimando a existência da desigualdade de gênero, que é uma coisa que não tem como se debater. E a galera aí no bar, trocando ideia com, né, nos momentos que são considerados menos políticos, nessa hora a pessoa quer questionar desde isso. É necessário, galera, é necessário ter feminismo. O mundo está desigual, isso a gente percebe rapidamente. Qualquer pessoa hoje em dia, no tanto de informação que está chegando, já sabe que é desigual. O lance é, você quer parar para prestar atenção no quanto é desigual, onde está a desigualdade, porque aí, infelizmente, você vai perceber que está em tudo, e isso enche o saco, é mó foda. Você vai ter que abrir mão de alguns privilégios para que as coisas sejam mais justas, e eu não estou só falando dos homens, as mulheres também. Sim. É, quando a gente pensa nos índios, né, aqui no Brasil, começa a pensar nas índias, nos índios fudeu pra todo mundo que tá ouvindo a rádio, que tá fazendo a rádio, todo mundo é privilegiado, não é essa a questão, mas sentir que você é privilegiado causa uma sensação de incômodo, e é isso que as pessoas não podem fugir. Não adianta fugir desse incômodo, você vai ter que pensar nele. E o Enem hoje, parabéns para o Enem, os professores que fizeram essa prova, os caras foram bucetudo, as professoras. Sem dúvida, os caras pensaram muitas horas se eles iam ter a moral de botar uma prova dessa nacionalmente. São mais de 7 mil inscritos, mano. Botaram... 7 mil ou 7 milhões? É 7 mil... Brasil, 7 milhões. Desculpa, pessoal. Tipo isso. Mas procura no Google que ele te conta também. Não estou nem um pouco preocupado em te dar informação oficial aqui, tá? Aqui não é o lugar para isso, muito menos no Jornal Nacional, tá? Mas eu já falo disso. Não é, Bussi? Tipo, mano, imagina o tanto que esses caras ficaram pensando, essa galera, essas minas. Vamos colocar isso aí como tema. Tiveram questões, né, das humanas, que também colocaram o feminismo, né, apontaram vários elementos aí críticos. Porque, assim, antes até do que está acontecendo nos planos de educação, já se tem um debate anterior a isso, de quais autores, né, devem ser lidos em certas idades ou não. E isso não é um debate para se fazer quando você está falando de educação. Em educação, você tem que colocar todos os tipos de autores. Você não tem que pensar, ah, tá, desse grupo aqui a gente vai pôr algum. Não, cara, a educação tem que ter um pouco de cada estilo de pensamento. Ela tem que permitir que os alunos acessem isso, porque eles têm que aprender que a informação é formada por eles, o conhecimento é formado por eles. Então, eles vão ouvir vários caras e várias minas pensando sobre uma mesma coisa e vão vivendo o que eles acham que tem mais sentido. Isso é muita viagem? Não, eu acho que é por aí, assim, que a gente não constitui... Vai ser meio engraçado, assim, né? A gente não constitui democracia por falta de uma palavra melhor para usar, né? Mas a gente não constitui sem... da liberdade de acesso e não é censurando algum tipo de conteúdo. E é muito engraçado, né? Por exemplo, nesses sites de mídia alternativa por exemplo, no CMI já rolou, né? De é um espaço aberto onde as pessoas podem fazer sua própria mídia, só elas postarem o conteúdo lá e não tem nenhum tipo de censor. Então, e não tem nenhuma pessoa que fica lá lendo todas as matérias e dizendo qual vai ser postado ou não. Você simplesmente posta. Se tiver algum problema depois, as pessoas avaliam ou a justiça vai lá e pede para tirar. Só que na política deles, você não tira o conteúdo do ar. Você joga um risco em cima, de forma que as pessoas vejam que aquilo está sendo censurado, porque aí sim você constrói, não retirando o conteúdo, não tirando a dissidência, né, não tirando o que é errado para as pessoas não terem acesso a isso, porque senão aí você está fazendo, você está moldando um pensamento que não sabe o que é o outro, né, que não tem acesso ao que. Enfim. Não sei se estou conseguindo ser clara. Mas eu acho isso muito mais interessante. Você deixa as pessoas lerem, inclusive Mein Kampf, né? Deixa os alunos lerem Minha Luta, do Hitler, porque proibir um livro, né? Senão a gente vira no Fahrenheit 461, aquele lá. Deixa as pessoas terem acesso e elas se moldarem. Sim, algum louco provavelmente vai ler aquilo e vai achar que aquilo é a vida e vai querer, mano, sair por aí fazendo isso. Só que, por sorte, não vai conseguir muitos adeptos, né? Sim. E aí a gente tem leis para regular esse tipo de coisa, né? Beleza. Agora, não é não dando acesso às pessoas a esse tipo de conteúdo que você faz algum tipo de democracia. Sim. Na verdade, o que eu gosto muito de pensar, é porque eu sou otimista mesmo, né? É que o mais legal do momento reacionário é que a proibição é o que mais fomenta, né? O interesse das pessoas por um assunto. Isso é lindo, maravilhoso. No dia que a direita descobrir isso, a gente está fudido, né? Mas é ótimo, assim. O que eu percebi em sala de aula é isso. A galera está querendo agora, né? Então, outro ponto aí da política atual, estão querendo proibir o debate de gênero e sobre a diversidade sexual nas escolas, né? O que se chamou aí de ideologia de gênero é uma leitura completamente errada. Não existe esse conceito, porque a gente vive a ideologia do gênero heterossexual normativo, né? O que é chamado de normativo é uma ideologia. E isso é transmitido pela grande maioria dos professores, coordenadores, diretores e tudo. Então, o que os caras estão falando é, eles estão querendo proibir você falar que não existe só a heteronormatividade. É isso que estão querendo proibir. E aí é muito louco, porque você chega em sala de aula, a primeira coisa que a galera quer saber quando eu começo a proibir isso é o que é ideologia de gênero. Primeira coisa, cara. Então, proíbam, meu. A resposta vai ser muito maior. Mentira, não proíbam, não. Não proíbam a buceta de vocês. Vocês vão proibir nada. A reação vai ser sempre muito maior. Mas a tentativa de proibir fomenta. Ajuda a gente a colocar o debate na mesa. A trazer ele às claras, né? Então, teve essa PL aí da educação, que vai ser votada. Parece muito que já está meio ganho, que vai ser votada a saída disso. Só que talvez o Enem faça um muxixo nisso, né? Porque como que os caras vão votar isso agora, de uma coisa que acabou de ser cobrada por um exame, pelo maior exame que existe do ensino médio e fundamental, né? Vai ser bem legal analisar essa reviravolta. A gente vai ter que olhar se não vai refletir, né? E também a... Qual seria a outra PL que eu ia sequenciar? A que rolou essa semana, né? De... Isso aí, a Júlia lembra o número. PL 5069, que está falando sobre os cuidados para com as mulheres que sofrem violência sexual, né? Alguém quer lançar inicialmente? Isso, a ausência de cuidados. Na verdade, está proibindo, né? É uma PL que pretende proibir, já foi votada na Câmara... deputados federais, e pretende proibir qualquer tipo de auxílio ou orientação à prática do aborto, inclusive nos casos previstos em lei, que é o caso de risco para a saúde da mãe ou em casos de violência sexual, de ser vítima de violência sexual, né? E querem proibir. E incluem penas que, com agravantes de se a pessoa que está fornecendo a orientação, a informação ou os meios para a prática do aborto é um profissional de saúde, a pena ela recebe um aumento, né? Que pode ser de, acho que mais de 3 anos, de 6 meses a 3 anos. E se houver, não lembro exatamente bem, mas o texto da PL tá inteiro. E além disso, eu acho que a parte mais sangrante de tudo isso é que exige, ou seja, eles vêm com a história de que ninguém tá proibindo que você tenha acesso aos métodos abortivos no caso de violência sexual. Não, a gente só quer que você comprove. Então, está submetendo as mulheres duplamente à violência, né? Quer que comprove mediante exame de corpo e delito e mediante o registro da ocorrência, o velho BO, né? Então, você precisa provar que você sofreu, de acordo com essa PL, eles querem que você comprove que você sofreu violência, ou seja, você vai passar por uma segunda violência para poder ter acesso aos métodos para interromper a gravidez indesejada, né? Então, é uma PL aí que, essa semana, inclusive, vai ter uma série de movimentos e manifestações de rua em São Paulo e em várias capitais contra essa PL, porque é uma afronta, porque o aborto, na verdade, já é criminalizado no Brasil, só não está criminalizado nesse suposto de perigo para a saúde da mãe ou como vítima de violência sexual. E eles agora querem criminalizar ainda mais, né? Então, tem que... Vamos para a rua, mulherada. Vamos exigir que isso pare, que não seja nem votado. Sim. É, porque, só para assim, né, aclarar, né, quem nunca parou pensar nisso, o que, que é você ter que levar um BO para você poder ter atendimento de uma violência sexual? Isso quer dizer que, logo após você sofrer a violência sexual, você tem que ir para a delegacia. Porque, para do corpo delito, você tem que estar ainda com o sêmen da outro ser humano no seu corpo e com os machucados. E isso é o corpo delito. Então, você não pode tomar banho, você não pode ir para um hospital, porque é isso que é feito, né? O que é indicado é, logo após você sofrer essa que é uma das piores violências, sem dúvida, que você pode sofrer, que as mulheres brasileiras estão muito mais propensas a isso do que os homens. Então, é uma violência de gênero. Logo após você sofrer isso, você tem que ir para o hospital, você tem que receber remédio, ser lavada, você tem que receber cuidados, você não tem que ir para uma delegacia comprovar que você é uma vítima, sabe? Não tem policiais preparados, mesmo se tivesse, não é para lá que você tem que ir, você tem que ir para o hospital. E aqui em Campinas, inclusive, a gente tem um movimento que funciona no HC, instituído, legalizado, que os índices de gravidez e de doença chegaram a praticamente zero em Campinas em estupro. Por quê? Porque os funcionários, os servidores públicos, não têm medo de dar as orientações necessárias. Então, eles passam os remédios, o coquetel para doenças sexuais, a pílula do dia seguinte, que não é um abortivo, tá? Ela é apenas um remédio que impede que ocorra a ovulação, né? Esqueci a palavra agora. Concepção. Isso, a fecundação não ocorre, ele impede isso. E aqui em Campinas tem um canal, é o 182. Você liga no 182, ele tem um atendimento que foi considerado nos últimos anos muito eficiente de recebimento de uma reclamação dessa e o atendimento aqui no HC. E chegou a nível zero mesmo de gravidez e doença de violência sexual aqui em Campinas. Só que com uma PL dessa, você já joga todo esse trabalho por água abaixo. E tem outra questão também que essa PL quer instituir, além de tudo isso, que já é uma afronta, que é proporcionar a possibilidade aos profissionais da saúde da objeção de consciência, né? O que quer dizer isso? Né? Que uma enfermeira, uma médica, um médico, um farmacêutico que vai atender você, ele tem o direito de dizer não, porque isso vai contra as minhas crenças, ou contra o que eu acredito, né? Ou seja... Estado laico para merda, né? E a gente não pode comprar na farmácia, né? Esse que é o lance. Se o farmacêutico for contra, a gente não pode comprar. Se eu for lá comprar uma pílula no dia seguinte, o cara tem direito a não me vender porque não está de acordo com os ideais dele. O corpo é meu, o útero é meu, eu decido se eu quero tomar isso ou não. Só para dar um outro argumento, assim, que eu acho interessante para a gente pensar a questão do aborto, que, nesse momento... no estágio do avanço da medicina que a gente está, ocorre muita fertilização in vitro, né? Tem muitas pessoas que estão buscando a fertilização in vitro, que é a inseminação artificial. E, cara, eles fazem a fertilização de inúmeros óvulos e eles mantêm esses óvulos congelados um tempo. E alguns deles são usados e outros não. E o que acontece com esses outros, né? Então, vamos pensar. O que é o aborto? É um óvulo fertilizado descartado. A ciência está fazendo isso. As pessoas que estão ajudando as pessoas que querem ter filhos estão descartando óvulos fecundados. Entendeu? Que questão moral tão... É porque está dentro do corpo de uma mulher e não de um tubo de ensaio? Entendeu? É, vamos tentar pensar a coisa de um paradigma não moral, entendeu? Se é uma família querendo ter um filho, tudo bem descartar óvulos que são fecundados. Agora, se é uma pessoa que não quer, não é tudo bem, né? Que foi um negócio que aconteceu há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, que é aquele o Planned Parenthood, que é uma, que é um órgão super eficiente para aborto nos Estados Unidos, que tem em vários estados, eles foram acusados de vender tecidos fetais. É, eu não sei direito qual é a legislação para isso, né? É, de comercialização desses tecidos. É, mas, enfim, eles sim doam os óvulos que são fecundados e não são utilizados, esses órgãos, eles doam para a ciência, para fazer estudo com embrião nos países em que isso é legalizado. É, só que aí, se é um, e aí, nesse caso, eles são clínicas de aborto, entre outras coisas, né? Eles são uma clínica de planejamento familiar, e aí eles auxiliam para qualquer decisão que a pessoa tome. Nos casos dos estados, acho que, não sei se são todos, né? Onde o aborto é legalizado, inclusive o aborto. É, só que aí eles fizeram, enfim, editaram um vídeo mal lá, em que fizeram com que parecesse que uma mulher estava trocando, vendendo tecidos de fígado de um feto, trocando por uma Lamborghini. Tipo, aquela velha história de deixar o vídeo branco e preto e recortar só algumas partes e fazer uma montagem e botar um som de fundo, espetáculo. Não se faz lei em cima de exceção. É isso também que é foda. Sim, vai ter um caso desse? Vai ter, cara. Vai ter uma galera que vai fazer o que quiser com um aborto legalizado. Só que, tipo, a diversidade, ela é a base de um mundo que se diz democrático. Você tá aceitando a diversidade. Você tem que permitir legislações para proteger o cidadão dele não se machucar. Para o cidadão não se machucar, o aborto tem que ser legalizado. Se a sua crença impede você de abortar, você não aborta. Ninguém obriga ninguém a abortar quando o aborto é livre. Né? No entanto, o aborto penalizado, ele está obrigando todas as mulheres a serem mães, ainda sim, a viver a maternidade, mano. E mata. Né? E no caso das mulheres pobres dos nossos países, porque as ricas, a gente sabe que sempre que querem abortar, abortam em clínicas privadas, muito bem protegidas, independente de qualquer legislação. O aborto, nesse caso, ele já está legalizado há muito tempo, mas para uma camada muito privilegiada da população, né? Sim. Aqui no estado de São Paulo, o aborto vai de R$3.000 a R$4.500, pelo menos, assim. Pode ir a altos preços, mas... E isso você tem que resolver em 12 semanas, hein? Então, você fica sabendo que você engravidou quando normalmente já está com umas 5, 6 semanas, tem que ter passado um mês para você desconfiar, né? E aí você tem, tipo, mano, 6 semanas, cara, um mês e meio para arrumar de R$3.000 a R$4.000, a R$4.500, ainda chegar até a cidade que precisa, que é em São Paulo, é óbvio, né, galera? Isso não é nenhum, sabe? Quem é rico, isso é tudo, né? Que consegue contato, que consegue a grana na hora, que consegue alguém para te levar e para te buscar, sabe? Então você só desprotege o cidadão e a cidadã da sua própria saúde. É isso que o aborto, a proibição do aborto faz. Porque a questão da crença não tem nem que ser discutida. Se a pessoa acredita que é 10 semanas, uma semana, 7 anos, sei lá quanto que precisa para ter alma, a questão não é essa, cara. Não faça aborto. Se é contra, não aborte. É isso. E o que a gente está vendo no Brasil, né, é um retrocesso complicado, mas eu acho que assim, o nome que eu daria para isso, para o que está acontecendo, para esse processo de conservadorismo, é monopólio midiático. Eu acho que aí a gente pega um ponto muito central, inclusive que a Rádio Muda debate, que é a mídia, o controle da mídia. Então você tem uma manipulação da opinião da população através da mídia. O tanto que o Brasil é controlado, é muito mais fácil passar os absurdos que o Eduardo Cunha fala do que o que qualquer pessoa com uma máscara falar. Se qualquer pessoa com uma máscara aparecer no Jornal Nacional, no Jornal do SBT, em qualquer jornal, ele vai ser completamente desconsiderado em relação a qualquer outra pessoa com gravata. Né? Homem, branco, adulto, maduro, com gravata. Essa pessoa é a mais ouvida em todos os canais públicos e particulares que a gente tem, né? Eu acho sinceramente que o controle da mídia está muito junto com esse caminhar reacionário do Brasil. E para enlaçar um pouco também, existe uma outra PL aí que também está para ser votada, que é a PL que criminaliza as manifestações sociais, né? Uma PL que eles chamam de vamos combater o terrorismo, né? Na ideia deles, qualquer tipo de manifestação social, movimento que está sendo feito na rua, de ocupação, deve ser criminalizada. E isso aí já vai ser também, vai criminalizar ainda mais. Ou seja, se estão criminalizando, por exemplo, se a gente vai sair na rua para lutar para que essa PL contra as orientações do aborto seja aprovada, uma PL como essa fosse aprovada também criminalizaria o fato da gente estar na rua lutando pelos nossos direitos, né? Então, Hoje, inclusive, a Carta Campinas, que tem sido um veículo local com uma outra ideologia sendo transmitida, que não é a da direita, né? Eles não vou classificar o que é, mas não é a Rede Globo falando. Então, a Carta Capital é um site que tem, que publica pelo Facebook também, dando outras ideias, e eles publicaram que passou na Câmara o direito à resposta, né? O direito à resposta ao que é divulgado na mídia hegemônica. É uma luta que vem desde 67, quando foi votado o atual, né? As atuais leis midiáticas são de 67 e depois foram trocadas pela Constituição, mas nunca foram colocadas em andamento essa troca. Então, hoje passou por uma vereadora do PCdoB na Câmara, em situação de urgência, até uma lei que dá o direito à resposta a quem é lesado pela mídia, exatamente. A quem é lesado pela mídia. Então, é uma vitória interessante. Não li muita coisa disso, li só isso. Bom, vamos lembrar, então, um grande direito à resposta que rolou do Brizola, que foi o último figura política aí que botou as caras contra a Rede Globo, contra Roberto Marinho. Teve um direito à resposta, porque ele foi chamado de senil pela Rede Globo e teve seu direito à resposta. E agora, recentemente, no Jornal Nacional, durante o Jornal Nacional... E aí, recentemente, nosso último ministro das comunicações é do PDT, do Partido do Brizola. No seu discurso de posse, ele falou sobre o Brizola. Então, assim, não que eu seja muito, tenha muita esperança, mas é alguma coisa mesmo. A situação em que a gente está hoje em dia, se eu não me engano, são 7 famílias que detêm, né, o poder da grande mídia do Brasil. E, enfim, diversos políticos com concessões de rádio e de TVs pelo Brasil. E a Anatel perseguindo a Rádio Muda, perseguindo as rádios comunitárias, sem uma legislação eficiente de rádio comunitária, porque essa legislação de rádio comunitária é uma bosta, é uma merda. Ela tem restrições ridículas. Não se faz uma comunidade com um raio de 1 quilômetro e com uma frequência só por cidade. Não se faz. Não se faz uma rádio comunitária em que você tenha que ter uma pessoa responsável pela rádio e você não possa ter nenhuma forma de arrecadar dinheiro para manter a rádio. Sem ter propaganda local, eu não estou falando de grandes corporações endossarem rádios comunitárias, eu estou falando da mercearia da esquina, sabe, poder fazer a propagandinha dela e poder ajudar no veículo local, porque já que você vai ter que ter uma pessoa que é responsável, já que não é uma questão, né, de que todas as pessoas fazem como aqui nessa rádio, e para divulgar, enfim, tem um processo civil da Anatel contra a Rádio Muda, que envolve uma multa diária de R$1.000 para todas as pessoas, para todos os réus. E, enfim, o argumento principal deles é o argumento da interferência, que é um argumento muito refutado, que a gente tem, inclusive, um especialista do CPQD, que já escreveu uma carta que está disponível no site da Muda, dizendo que a Rádio Muda não interfere na telecomunicação de Campinas, na comunicação dos aviões. A gente não interfere. Se alguma rádio for interferir, vão ser as grandes rádios comerciais, que têm uma potência muito maior do que essa. Eles tratam o espectro eletromagnético como um bem do Estado, sendo que o espectro eletromagnético é um bem natural, é um bem que é um direito de todos os cidadãos, não é um bem do Estado. E o que a gente quer é justamente ter um espaço de espectro livre para que o público que não é estatal possa usar. Essa porcentagem a gente pode ver, tem vários países da América Latina que têm experiências diferentes. Na Argentina é 33%, é um terço. Na Bolívia acho que é 17%. Enfim, a gente tem que ver aqui o que a gente vai conseguir para o Brasil, mas está demorando demais para chegar essa democratização dos meios de comunicação. Os poucos projetos de lei estão ficando muito arcaicos, porque eles não preveem a digitalização. E, enfim, esse governo de esquerda aí, no começo até legalizou um monte de rádio comunitária, mas com essa legislação aí que é melhor do que nada, mas assim, quase que não. Porque aí você criminaliza mais as que não atendem a essa esmolinha que eles deram aí de espectro. E é isso, isso é um bem natural. A gente tem que ter liberdade de meio. Não só liberdade de expressão, mas a gente tem que ter liberdade de meio. Enquanto as pessoas não tiverem direito a fazer o seu próprio meio de comunicação, a gente não vai ter diversidade nem pluralidade. E vai ser isso. As pessoas vão ser manipuladas pela grande mídia, por quem está no poder, e isso vai continuar assim. E acho que é isso, né? O reflexo que isso causa na sociedade é essa não capacidade que se está tendo hoje de aceitar várias opiniões. É isso o resultado de todas essas PLs que estão se falando. Existe, inclusive, um projeto de lei, ainda não virou... é uma PL, mas ela ainda não passou para ser votada, sobre o professor não poder passar ideologia em sala de aula. É um projeto de lei de um vereador do PSDB, que o professor não pode transmitir ideologia em sala de aula. Aí a gente cai de novo na mesma coisa da ideologia de gênero. A ideologia capitalista, que já está no poder, não é considerada ideologia. Então, você vai fuder com o professor que não reproduziu o que todo mundo reproduz, inclusive toda a mídia de rádio, internet hegemônica e televisão hegemônica que a gente tem. Porque a internet também está já com uma hegemonia bem considerável. Sim, a internet ela é um meio muito interessante, mas o conteúdo dela é super questionável pela facilidade que alguns grupos têm de serem mais rápidos, mais acessíveis, conseguirem guardar mais vídeos, ter maior capacidade de guardar, né, nas suas páginas do que outros. Visto mesmo aí o tal do Netflix, por exemplo, eles tinham que pagar uma grana, né, para fazer isso aí, não a gente pagar. Né? Eles tinham que pagar uma grana para o governo para poder usar um meio tão rápido, de tanta capacidade no ar. Então, tem uma coisa que anda me preocupando muito, que é tem um projeto de levar a internet, tem um projeto que é a internet do Facebook, eu não sei se vocês estão sabendo, mas chama internet.org. É um projeto do Facebook de levar a internet para áreas onde não tem internet via drone. São os drones que eles voam acima do visível, né? E eles levariam a internet, só que a internet do Facebook. Eles não levariam uma internet aberta, onde você pode acessar todos os sites. Eles levariam uma internet restrita aos sites que eles querem, restrita ao conteúdo que eles quiserem, e totalmente manipulada, totalmente retendo todos os dados, porque, afinal, eles estão levando, eles fazem o que eles bem entenderem. E essa galera, que se acreditam sendo os bonzinhos que estão levando a internet para os pobrinhos da África, para os pobrinhos do Norte. Eu fui lá na África, eu vi aquelas pessoas carentes de Facebook. Hã? Bom, então, é isso. Eles estão com esse projeto. Enfim, tem muita gente aí que vai falar, bom, é melhor que a nada. Não, não é. Não é, porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Se você tem um serviço gratuito na internet, quem está pagando pelo serviço é o seu usuário. Você está sendo a mercadoria de troca daquilo. Eles estão retendo as suas informações, eles estão fazendo o seu perfil de consumidor, eles estão retendo todos os seus dados e vendendo os seus dados. Eles estão lucrando muito com isso, eles não são bonzinhos, isso não é um projeto de isenção de imposto, isso não é um projeto de responsabilidade social. Eles têm interesses econômicos em ampliar a zona de poder deles e o mercado deles. É a mesma lógica da época das primeiras corridas imperialistas, né? Vamos para os países, vamos para os outros continentes, porque a gente precisa de mais mercado consumidor, uhum, né? Para a nossa política. Agora isso não é por navegação, é por fibra ótica. Chama fibra ótica isso agora, entendeu? E o que eu acho muito interessante, sempre achei da rádio, é que a rádio é o meio que se utiliza do ar, né? A rádio é o meio que, numa guerra, é ele que sobrevive. É isso que eu acho também legal de lembrar. Por que que rádio é tão fodida e o direito dela tem que ser muito, muito preservado? Porque ela, a infraestrutura dela é a que você faz dentro de casa, né? Tipo, fibra ótica é um bagulho tecnológico pra caralho. Então é isso agora. Não são grandes navegações que custavam uma nota. É fibra ótica, maluco. Custa uma nota fazer isso. Pensa. Sei lá, no Afeganistão, Israel, na Cisjordânia. Israel tem tudo, né? Na Cisjordânia, cavando no meio daquela areia pra você colocar a fibra ótica lá no fundo. É uma nota. Quem ganha são eles. É muito engraçado, né? Que essa geração aí nova, eles enxergam a internet como se fosse uma nuvem. É. Só que, na verdade, a internet é o quê? A internet é um cabo. É. E é um cabo que passa por debaixo da terra e que ele é de alguma empresa. É. Ele é basicamente isso. Não tem um sistema que seja mais controlado do que a internet. Tipo, os caras podem colocar um chip no cabo, né? Você pode colocar um decodificador no cabo e gravar tudo que passa por ali entre, tipo, fronteiras do mundo inteiro. Sim, e a gente tem maneiras de burlar isso. Dá para usar, eu posso, inclusive, falar um pouco sobre isso, se interessar. Você pode usar, tem alguns browsers que você pode usar. Tem um serviço que chama Tor, que ele é um serviço que ele flutua o IP de quem está usando. Ele pega outros computadores meio que emprestados, pessoas se voluntarizam para se proverem como um nó de conexão. E aí ele vai passando sua conexão por vários nós, de modo que você fica anonimizado na internet. É uma conexão um pouco mais lenta. É a conexão que é usada em grande parte para fazer crimes digitais, né? É o chamado Dark Web ou Deep Web. Deep Web, acho. Dark Web, acho que é outra coisa. Não tenho certeza. Mas, enfim, dá para usar esse browser. É só você baixar ele e dá para usar. E aí ele vai ser como se você estivesse acessando da Índia, do Afeganistão, do Japão, de outros lugares. Mas é isso, achar que a internet não deixa rastros, achar que as conexões são seguras é muita, muita, muita ingenuidade, muita inocência. E é por isso que é muito importante estar rolando esse PL espião também, né? Já que a gente está falando de todos os PLs. O Brasil aprovou ultimamente a lei de... Enfim, vou tentar não falar besteira, porque não é um assunto que eu entendo muito, mas o Brasil aprovou o Marco Civil da Internet, que é um dos melhores marcos civis, que ele foi feito com muita consulta pública, e ele é um marco civil muito bom. Oi? Aprovado em 2014. Sim, o Marco Civil foi aprovado. E agora eles estão querendo botar umas ementas no Marco Civil para flexibilizar vários direitos de não retenção de dados, vários direitos que foram conseguidos com o Marco Civil. Ele está sendo chamado de PL espião e está sendo conversado aí. Enfim, estava pensando em botar uma música, né, para a gente dar um descansinho, para dar uma relembrada. Ótima ideia. Aí a gente dá um tempo aqui. Você que está aí, está ouvindo a Rádio Muda em 88,5 FM. Não falei isso nenhuma vez ainda. FM livre. Rádio Muda. Zapt. Liberte suas fêmeas. Meus olhos nas bocas do céu, saliva, chuva caindo da nuvem, chuva.

Pessoal, eu vou voltar essa música, que é de uma banda de Barão Geraldo, porque ela tava muito baixa, tá? Mas é uma banda muito especial. Então eu vou voltar, tá? Desculpa, é assim. Sim, a gente deixa. É livre! É livre, vai! Fiquem com A Bruxa, do Vita Moutinho. É a minha própria banda, tá, gente? A gente ouviu aí na sequência, foi uma que a Bruninha, a Bussi pôs. Boca do Céu, Ava Rocha, a descoberta dos últimos tempos, essa mulher fenomenal, que tem voz de mina e voz de mano. E ela é fenomenal, cara. Fantástica, foge do óbvio. E tem esse CD que ela acabou de lançar, demais. A gente ouviu Boca do Céu, que é uma música instigante, e agora... Aí a gente ouviu o Carra Música, que é uma banda do Chile, que tem uma baterista mulher, no caso, o resto da galera é homem. E aí a gente ouviu a Bruxa, Vita Mutim, que é a banda que eu participo, daqui de Barão. Então eu sou a baixista, o resto também é tudo homem. E a vocalista? A vocalista só de vez em quando, nessa música aqui, não. Mas é... E aí fica uma homenagem ao Dia do Saci, foda, né? Ao Dia do Saci, né? Que também é conhecido como Dia das Bruxas, que vai rolar aí essa semana, que vai cair esse pá num domingo, né? Um bagulho assim, sexta-feira, domingo, sábado, né? É, novembro temos uma sexta-feira 13, só para manter aí, e vai ter ainda o Dia das Bruxas antes disso, aproveite sua lua com uma bruxa. E agora a gente vai colocar um chamado da Marcha das Vadias de 2011, que foi a primeira... A primeira. Exato. The Last One. Não, não foi. Aí depois teve a marcha contra a proibição do aborto, foi a marcha do ano passado, que foi pela legalização e descriminalização do aborto. Foram as duas marchas que as Vadias fizeram aqui em Campinas. Mas é um grupo que ainda se mantém ativo, organizando mais eventos paralelos, né? Porque a gente chegou à conclusão de que organizar marcha seria ficar o ano todo preparando só um evento. E a gente gosta mais da ideia de ir preparando vários, sabe? E quando, num ano que a gente tivesse mais disponibilidade preparar uma marcha, no caso foi uma marcha temática. Então a gente passou o ano debatendo sobre aborto, levamos médicas, advogadas, as católicas pelo direito de decidir, né? Que são católicas a favor do aborto, que fazem um discurso muito bom. Toda uma galera para ir debater aí no ano de 2014, foi ano passado, com a marcha em setembro. E a Marcha das Vadias está por aí ainda, né? Tem a Boteca das Vadias. Essa ideia de não fazer marcha também, enfim, teve muito a ver com o fato de mudar de foco e querer construir com grupos que são feministas tradicionais da cidade, de fazer parcerias com grupos mais tradicionais, como as PLPs, Associação Mulheres Guerreiras, com os sindicatos domésticas, com, enfim, essa mulherada bucetuda aí. E não faz sentido puxar um dia, não fazia sentido para a gente, enfim, faz sentido para muita gente, mas puxar um dia de Marcha das Vadias, por isso as datas comemorativas das Vadias têm a ver com datas tradicionais do feminismo. Mas, enfim, essa primeira marcha rolou, junto com todo aquele movimento de marchas mundial que rolou, né, que veio do Canadá, com a Slut Walk. Lembrando que a gente não funciona em rede. Eu não sei o que ela vai falar. É que, aproveitando que a gente está falando das vadias, né? As vadias no Brasil elas não funcionam em rede, né? Para quem nunca pegou esse discurso, cada cidade que se organizou tem a sua. Então, as prerrogativas, as diretrizes de cada uma faz parte de cada uma, né? Aqui na de Campinas a gente tem bastante. Cada uma cuida da sua buceta. Exatamente, da sua luta. E aqui no Brasil a gente sempre teve bastante no Brasil, em Campinas. O corpo, né? A liberdade do corpo como um norte e a sexualidade, né? Esse é o ano da siririca nas Vadias. É o ano de se toca, mulher. Teve até uma boteca esse ano que a gente distribuiu. Ímãs de geladeira com mulheres se masturbando e colocamos bastante imagem incitando as meninas a se masturbarem, né? Porque, como a gente já disse no começo do programa, a masturbação é uma libertação feminina. Aliás, e aí? Como é que tá? Já entrou no clima? Como é que as coisas estão aí embaixo? A gente acabou politizando muito o rolê. Opa, empolguei aqui e acabei arrancando a cabeça. Não, tudo bem. Até aqui. Vou pôr o chamado, então. Vamos ouvir o chamado. Ele não é muito instigante, mas a gente volta. Ele é bonito. A gente volta pelo clima. Thank you. Vá, dia de violência contra a mulher. Vá, dia de estupro. Vá, dia de soco, pontapé, pancada. Vá, dia de palavra mal colocada. Hoje é dia de não adiar. Não adiar os milênios de pudor, de medo, de violação. Se somos iguais, me mostre a diferença. Não sacrifique seu desejo em mim. Vá dia e adie o silêncio das mães, das filhas, das santas e das putas. Dessas nós, mulheres, que de corpo marcado trazemos a cara pintada para ter a alma lavada. Basta! Porque um dos elementos que a gente levantou para isso, de abrir um pouco mão das marchas para se unir aos outros coletivos feministas que tinham na cidade, foi porque por um entendimento de que a ação no cotidiano, no dia a dia, ela talvez seja mais eficiente, ou era o que a gente queria mais do que grandes ações, ou trazer abaixo-assinados da Nicarágua, da América Latina inteira, que são importantes para a luta, sem dúvida. Mas a gente pensou, pô, meu, vamos tentar fazer nos lugares que a gente anda, a gente ter essa segurança, né? Tem com essa mulherada também, que já estava aí na estrada fazia um tempão. Sim, de não ficar tentando fazer isso. E de não ficar tentando fazer o... redescobrir a roda, né? Tipo, galera, sempre vai ter alguém fazendo essa ideia. Então, vai atrás, se comunica, se fortalece com outros coletivos. E foi um pouco dessa união que fez surgir... Um pouco não, foi totalmente dessa união que fez surgir o Eu, Repórter de Mim Mesma, que era um quadro, vamos colocar assim, né? Um quadro do programa das AFT. Ops. Do programa das AFT, que foi feito junto com as PLPs, as Promotoras Legais Populares, que é um movimento que existe no Brasil todo, mas que também cada cidade se organiza com a sua estrutura, com seus objetivos. E aqui em Campinas, as PLPs dão um curso anual sobre o direito feminista, a luta feminista, né? Então, elas vão instruindo, em diversos sentidos, as mulheres pela saúde, pela educação, pelos direitos legais, como a gente... lutar pelos nossos direitos e diminuir a violência à mulher, né? E aí a gente organizou esse quadro, que é o Eu, Repórter de Mim Mesma, que duas mulheres das PLPs, a Nil e a Magali, mulheres sensacionais, bucetudas, de monte, elas faziam entrevistas com outras mulheres. Eu colocaria... Pode ser. Tinha pensado na Regina Teodoro, até. Mas é bem... Põe a Dalila, então. Tá. E aí a gente, o Eu, Repórter de Mim Mesma, essas mulheres iam e entrevistavam outras mulheres e mandavam essa entrevista pra gente por e-mail pra gente passar aqui na Zaft. Então foi muito louco, porque junta um monte de coisa também aí, né? A acessibilidade da técnica, né? A galera comprou um gravador ali no Terminal Central de Campinas, com 10 conto, gravou, manda por e-mail. Uma galera que mora no Oziel, no Campo Belo, nas ocupações de Campinas, né? Que estão distantes de uma rádio livre que nem essa. E a gente conseguiu fazer essa intercalação aí, trazer essas reportagens feitas por elas, né? O programa Eu, Repórter de Mim Mesma. Fala aí qual que você vai pôr, o Bussi. Bom, vem a vinheta da Nil, que é essa figura sensacional. E aí depois um pedacinho da entrevista com a Dalila. E eu, repórter de mim mesma, é fenomenal. Esse programa rolou e, tipo, o mote do programa era que em algum momento existisse essa possibilidade de você, enquanto repórter de si mesmo, que pergunta você se faria. Então, assim, colocando para... mudando essa relação entre entrevistador e entrevistado, né, e deixando com que o entrevistado também pudesse falar o que ele queria. E a vinheta é uma música da Nil, que é muito legal, que ela já falou dessa música uma vez, inclusive, no Mazaft. Mas vamos lá. No centro, que é a praça atrás da catedral, chama Praça Rui Barbosa, e a gente procura ocupar mesmo esse espaço, justamente levando... Bom, vamos apresentar a Dalila. Ela está fazendo uma propaganda de uma manifestação que rolou em 2013 ou em 2013, ou 2013, provavelmente. E é a Dalila, que é uma PLP, uma figura muito firmeza, uma educadora social... E, enfim... Ela veio aqui fazer esse programa com a gente. Os outros que eu me lembro, ó, teve o primeiro que foi com a Regina Teodoro, que é, era, acho que, a presidente na época do Sindicato das Domésticas, e foi um programa feito no dia seguinte que a PL das Domésticas passou. E aí, ele foi legitimado agora, esse ano, passou em alguma das instâncias, foi uma puta vitória, uma vitória da buceta, e a Magali fez a entrevista com ela. Aí teve a entrevista com uma rapper daqui da região metropolitana de Campinas. Brown. Isso, com a Jackie Brown. Tem uma entrevista com a Nichelle, a filha da Tonha, do Canto do Carajé, ali no perto da moradia, que super recomendo, comida baiana maravilhosa. Teve mais outros dois que agora eu esqueci. Bom, teve a Dalila. Tiveram também duas outras minas que faziam um som, que eram rappers, que é a... Pô, esqueci o nome delas. Mas teve também com uma professora da Unicamp, né? Nossa, cara, acho que a gente perdeu uns arquivos nesse momento também. Teve Samba das Minas? Samba das Minas é um conjunto de samba daqui de Barão Geraldo, só de mina, né? Em todos os instrumentos. Elas ensaiam de terça-feira às 7 horas, na moradia. Elas cantam, assim, no samba. No ritmo, inclusive. É, você nem querendo consegue fazer samba, né? Eu dei o meu máximo. Isso pode ser considerado? Muito obrigada. Eu circulei, aprofundei e te retirei. Então, depois dessa, vamos ficar com a Dalila aí. Que coisa linda, PLP. Vamos ouvir um pouco do que ela estava falando nos idos de 2013. São atendidas por serviços, né? Para mostrar, resgatar a identidade dessa infância, dessa adolescência saudável, né? Digna, de levar arte, levar cultura, levar riso, né? Porque a importância de ter uma rede que proteja as crianças e adolescentes. Porque há muito tempo já, criança e adolescente não é um problema mais de quem coloca elas no mundo. Criança e adolescente é um problema da sociedade. Então, se eu sei de um caso de uma criança que sofre alguma violência, eu, enquanto cidadão, eu tenho o dever de notificar isso, de denunciar. E o abuso e exploração sexual ainda é muito velado, é muito mascarado. A gente tem uma cultura que meio que permite um abuso sexual, né? Ainda mais com criança e adolescente, que, bem dizer, ainda não tem uma consciência crítica formada, e ainda não entende, muitas vezes, que relações são essas que estão sendo estabelecidas e acabam interiorizando isso como normal. E, muitas vezes, muitas pessoas são abusadas e só tomam consciência disso quando se tornam adultas. Depois que elas começam a rever processos que viveram na vida e falam, puxa vida, isso aconteceu comigo. Porque, às vezes, a gente acha, nossa, criança abusada, tá em exploração sexual, mas isso é lá no Nordeste, né, com quem é muito pobrinho... Isso é um mito, não é real. Claro que em casos de situação de miséria, isso é muito mais explorado. Né? Exatamente porque a pessoa está numa situação de miséria. Mas isso é totalmente comum, inclusive próximo das nossas vidas, se não nas nossas próprias vidas. Então, é um dia importante de marcar posicionamento mesmo na sociedade e dizer a importância de denunciar isso, principalmente para as crianças e adolescentes. Eles precisam conhecer que eles têm o direito de viver essa sexualidade deles da maneira, né, dentro do seu desenvolvimento sadio, não de uma forma, né, pressionada, violentada, e isso gera problemas, frustrações, né, imensas para a vida da pessoa se não for cuidada a tempo. Então, sempre é tempo de denunciar, mesmo se alguém sofreu alguma violência, quando era adolescente e hoje é adulto, se essa pessoa ainda faz parte do círculo dela, se ela já sofreu ameaça, se ela quer fazer uma denúncia, ela pode. Porque, às vezes, a gente acha, não, mas isso aconteceu há muito tempo, deixa quieto. Tem que partir da pessoa, né? Se ela quiser fazer isso, ela pode fazer. E isso vai ser investigado, porque, às vezes... também cria-se um mito que a pessoa... Ah, quem estupra, quem abusa é um monstro, é um doente, é alguém que tem que estar longe, e não é real. Às vezes é alguém super próximo, que tem vínculo, que cuida, que trata bem, E acaba se aproveitando da situação. E muitas vezes essa pessoa também precisa ser olhada, também precisa ser cuidada. Porque a gente não sabe. Pode ser que ela esteja reproduzindo algo que ela aprendeu também na infância dela. Não se sabe se essa pessoa também sofreu um abuso e está reproduzindo uma relação que ela, para ela é normal, nunca ninguém falou nada. Então, também quebrar um pouco esse mito, tipo, oh, o abusador é um monstro que come criancinhas. E não é real, né? A gente tem que empoderar essas crianças para olhar para essas pessoas que estão, às vezes, ao redor delas, fazendo isso com elas. Então, é um dia de marcar posicionamento mesmo. Além do dia 18, também são um dia da luta antimanicomial. Então, é um dia de muita luta, 18 de maio. E a gente procura sempre marcar mesmo para as pessoas tomarem conhecimento disso, saber por que, que se luta contra isso, a importância de denunciar, a importância de conhecer o tema. E não só a denúncia, porque a gente pensa tanto em denunciar o autor de violência e esquece de cuidar de quem foi violentado. Então, é um dia também de divulgar onde essa pessoa pode ser cuidada, né? Porque, na verdade, é isso que a gente precisa. Cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes, para que sejam também adultos responsáveis, né? E a gente construir uma sociedade melhor. Você falou muito bem, né? Porque, inclusive, esse 18 de maio, né? A gente não pode esquecer mesmo da luta antimanicomial. Porque, inclusive, muitas mulheres que estão hoje aí nos manicômios é porque foram violentadas, porque levaram muita porrada, sabe? Mesmo, sabe? Dos caras aí. E aí, então, né? Agora são loucas, né? Estão trancafiadas aí nos manicômios. E quantas crianças também que são violentadas e que levam para o resto da vida traumas que depois, né, os caretas e cheios de receitas vão dizer que são loucos, né, mas não vão saber da loucura que rodeou, né, essas crianças, esses adolescentes ao longo de suas vidas, né. Então, é muito importante mesmo que se fale, né, dessa luta, né, de antimanicomial, que é uma questão muito séria que a gente tem vivido aí. Outra questão muito séria que eu vejo também é o trabalho, né, do arte educador, que é um trabalho seríssimo, né, de muita responsabilidade, e que eu, sinceramente, como educadora social que sou também, né, embora não esteja atuando no momento, mas eu também sou educadora social, sou arte educadora, já trabalhei em alguns lugares aí, até na Fundação Casa, inclusive, né? Onde a gente também pode ver muito abuso, muita violência, num ambiente onde era exatamente para a gente ver coisas diferentes, né? Era para a gente ver os adolescentes sendo tratados como gente, mas não. Eles entram lá, eles não passam de bandidos, né? De infratores, e são tratados como nem bandidos nem infratores merecem, né? São tratados como coisas que eu não encontro nenhum ser vivo para assemelhar. Então, dá mais esse grito aqui também. E dizer assim, Dalila, perguntar para ti, quais, eu sei que devem ser muitos, né? Mas o educador social que trabalha com enfrentamento, a exploração sexual e a violência, né, contra criança e adolescente, e que trabalha diretamente com esse enfrentamento, eles devem encarar assim, desafios muito grandes, né? Quais você pode citar, assim? Bom, eu acho que, enquanto educador social, a gente precisa ter sempre um olhar atencioso, porque cada criança que a gente acolhe, que a gente cuida, ela traz muita demanda da vida que ela tem, que muitas vezes é uma vida permeada por relações violentas. E a criança acaba reproduzindo isso. E, às vezes, o educador que não tem um olhar mais atencioso, ele acaba recriminando ainda mais essa criança. Então, é uma criança que, às vezes, chama atenção num grupo, bate no colega, né, reproduz alguma cena que viu em casa e a gente retira aquela criança do grupo. Ah, você está aprontando, você não dá para ficar, você não sabe se comportar. Porque a gente tem muito isso, né, do comportamento que é esperado por uma criança, principalmente dentro de escola. E, às vezes, essa criança está querendo chamar atenção para denunciar alguma coisa que ela está vivendo. Então, o educador que tem um olhar mais atencioso e consegue, às vezes, chamar essa criança num canto e falar: meu, estou te percebendo diferente, você está meio agitado. Meu. Né? Ou percebe marcas. Dalila, que foi uma conselheira tutelar aí, que é uma pessoa com experiência para lidar com violência sexual com adolescentes, falou com menores de idade, falou aí da sua experiência, de como é importante a gente acolher antes de perguntar, antes de questionar. E bom, e ela colocou aí, ela estava dizendo como é importante que a sociedade tome conta das pessoas ao ponto de perceberem reações que podem vir de uma violência sexual na infância, que a pessoa não se deu conta que sofreu ou que sofreu e nunca conseguiu expor, porque a gente vive um cotidiano do silêncio muito intenso, né? Então, uma criança, para falar, é muito difícil, porque ela sempre vai se sentir errada, né? E, para a mulher adulta, isso também é muito difícil, pelo mesmo motivo, mas ela já tem um maior entendimento. Então, ela está colocando como é necessário a gente tirar a normatividade, porque cada criança é de um jeito, e como é preciso que a gente invista o cuidado nisso. Precisa denunciar a pessoa, mesmo depois de muitos anos que sofreu essa violência, ela pode estar precisando desse processo da fala, de contar. Então, até acho que é um toque legal de dar o lance de muitas vezes você não sabe o que fazer com uma pessoa que sofreu uma violência há tempos atrás, não com uma pessoa que sofreu agora, que o que você tem que fazer é levar ela para o hospital. Você tem que levar ela para o hospital, não tem que fazer mais nada. Uma pessoa que sofreu violência agora. Mas uma pessoa que sofreu há muito tempo, às vezes só ouvir é uma ação. Né? Isso está até no zine que a gente fez, o Reaja, que as vadias fizeram. O ouvir para outra mulher, ela é uma ação. Isso foi até numa reportagem que a Nil Sena, das PLPs, que era quem estava entrevistando a Dalila, estava falando aí. Na entrevista dela, ela falou isso. Ela falou, meu, em vários momentos, o que as mulheres precisam é só ser ouvidas. Ela não precisa que você conte do seu caso, nem que você fique explanando sobre o que ela tem que fazer. Ela precisa só que você ouça, que você tenha esse cuidado. Né? Isso é o que a gente... Talvez no meio de sororidade, né? O auxílio entre mulheres, porque, sei lá, né? Muitos aí acreditam, eu acredito sim, que as mulheres elas existem enquanto um coletivo, assim, elas existem juntas. As mulheres não são um ser individual. Muito pelo contrário, elas são. Eu acho que elas são agregadoras, meio que por natureza, como as formigas, assim. E esse cotidiano machista vai fazendo a gente a não se ouvir, não ter cuidado uma com a outra. A nossa crítica com outra mulher é sempre muito maior do que com outro homem, sabe? E, tipo, tem que se colocar no lugar da outra, tem que amenizar uma mulher numa situação de violência, uma menina que está grávida ou uma mulher que está grávida e quer abortar, ela precisa de cuidado, aproximação. E um universo momentâneo, né, criado para se tratar aquilo. Devido à sociedade que a gente vive, né? Porque o aborto poderia ser lidado de uma maneira sem tantos traumas. Mas, muito pelo contrário do que todo mundo pensa, o aborto ele é pesado na cabeça de todas as mulheres. Ninguém, pouquíssimas mulheres usariam o aborto como método contraceptivo. E isso é exceção. Não se faz lei em cima de exceção. Essa é a exceção. A regra é que as mulheres não querem passar por isso. É muito agressivo mesmo você fazer um aborto e você tentar o máximo, mas tem muitas coisas que acontecem, por exemplo, um abuso, mas muitas outras coisas que acontecem que você tem que ter o direito àquela escolha, né? E isso, na sociedade católica e religiosa, né, cristã, que a gente vive aqui, é um peso enorme na cabeça das mulheres. E quando os caras simplesmente abrem mão da paternidade, eles não têm nenhuma dessas reflexões, né? O cara não alimenta, não dá comida, não paga nada, não faz nada pela criança, porque só pagar pensão não é nada, perto do desgaste e do cuidado que você tem que ter um filho e uma filha. E os caras que fazem isso não são julgados por aborto, não passam por nenhum perrengue, quanto mais morrer sangrando em várias casas por aí de aborto clandestino. Tudo bem? Não, tudo bem. Fazer uma propaganda aí das meninas da Marcha Mundial das Mulheres e da SOF, que estão fazendo um filme que chama Formigueiro. Elas conseguiram aí um financiamento coletivo e estão fazendo um filme sobre a história de mulheres e da luta das mulheres pelo Brasil afora. Estão entrevistando mulheres e gravando mulheres aí pelo Brasil inteiro. Eu estava tentando achar a música da Violeta Parra, em que ela fala justamente da mulher formiga, né? Da mulher formigueiro, mas eu não achei. É, beleza, vamos então ouvir uma Joan Baez e... Mas é Joan Baez e Mercedes Sosa. Pra quem não conhece, Mercedes Sosa,

Ai, não! Eu fechei a lista de reprodução. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Não, não funcionou. Não funcionou. Ups. Rádio Muda 88,5 FM. Livre. Rádio Hermafrodita da Unicamp. Se encontra aqui no buraco quentinho da Muda. Essa é a hora que você enrola. Se eu fosse corporativo, eu colocaria uma propaganda e cobraria os tubos por essa hora, entendeu? Porque... Mas aqui não tem jabá. Aqui é assim, livre, gostoso. E aí, vamos então falar de putaria, né? Já enquanto a gente não consegue, vamos ler mais um pouquinho aqui do método de masturbação. Que eu fiquei até com água na boca. Eu achei que você ia falar, vamos fazer... Tem que ser piolho, que é TV. Piolho, a TV livre que existia aqui. E algum dia ela pode voltar, é sempre. Durmam com esse medo, Anatel e todos vocês. A piolho pode voltar qualquer dia que ela quiser, tá? E como no caso não é a piolho, a gente não vai poder mostrar para vocês o treino do método Knúzia, ou Canúzia, ou Knáusia, ou... Bom, vamos lá. Líquidos, fluidos e secreções. É ótimo. Falando nesse microfonezinho com uma leve entrada. Durante a prática do Kuniyasa, geralmente a mulher produz e expele uma grande quantidade de líquidos, que acaba também lubrificando o pênis do parceiro. A gente já passou por isso, que o pênis do parceiro pode ser os dedos da parceira, enfim, o consolo e qualquer outra coisa. Mas em Ruanda, o termo usado para urina é encare, enquanto o líquido secretado durante a Kuniyasa recebe o nome de Arnavangijo. Não, eu não gostei desse nome. Ou Ibiniari. Ibiniari é mais legal, né? Ibiniari é mais gostosa. Ibiniari. Enquanto a urina é descrita como líquido amarelo, o líquido expelido durante o Kuniyasa, que é a squirt, né? É descrito como uma secreção transparente e levemente branca. A consistência e cheiro também divergem. Ah, gente, não. Eu quero falar de coisa mais gostosa. Pera, vamos procurar uma parte mais instigante. É, vamos lá. Só a cabecinha. Eu vou ler a parte do só a cabecinha segurando o microfone, já que eu quase derrubei a cabecinha do microfone. Vamos ler só a cabecinha. Durante a prática completa do Kuniyasa, o seguinte é executado. Depois da lubrificação vaginal realizada com os preliminares, o homem ou a mulher ou... O outro ser. Ou o mesmo. Não tem necessidade, né? Ame a si próprio. A outra e a mesma. Isso, eu mesma. E eu mesma. Introduz seu pênis ou dedo ou consolo ou... Eu mesma, em movimentos, vai e volta. Mais uma vez, não precisa de força, é jeito. É, né, gente? Vamos lá. Ai, jeitinho, pessoal, jeitinho. Pra quem ainda não sabe, não tem nada a ver com força, né? Nada com força, pessoal, sabe? Só se pedir, não. Não, pedindo, pedindo tudo bem, né? É, querendo, você só dá um tapa se você... À vontade. Sabe? Troque a ideia. Tenha o cuidado de saber o que o outro quer, assim, de verdade. Saber o que o outro quer. A outra quer, saber o que a outra quer. Às vezes, uma carícia bem de levinho, em que se encosta pouco, pode despertar terremotos e outros tremores de terra, enquanto carinhos muito fortes podem acabar machucando. Bom, vamos falar sobre aborto retrospectivo agora. É, e vamos... Julia, sons indicados. E não se reprima, tá? Se você já tá aí à vontade, pode continuar à vontade. É, a gente tá aqui tranquila. Nessa Zaft, abra suas pernas, liberte as suas fêmeas. Já! Para estar assim contigo, eu prefiro ter um Don Gallardo, pim pam pum, Don gallardón, estoy al límite. Soñé que estaba viva y que era dueña de mis lindes, casi muero. Al despertar frente a la caja de los cuentos de Alan Poe, hora de la comida, informativos, Telecinco y el horror, se llama Boe, coprofagia. Estragarme a gallardón, estupefacta, no doy crédito. Los nietos del caudillo quieren gobernar mi útero, mi coño. No es vuestro templo bendito, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Mis entrañas donde habito, el lugar donde provengo, mi terreno, lo más mío. Los pilares donde erguida yo os maldigo. Yo os recuerdo sodomía con rosarios, que en eso ya sois expertos reprimidos. Salidía del armario, misóginos, aburridos, perversos, fascistoides de alta cuna. Bien nacidos, mendigos de copellas, portavoces del hastío. Si no respiras el odio, es que la mierda no sale de tu tabique de platino. A vosotros os dedico mis vómitos matutinos, mi cuenta en números rojos, mi hipoteca, mi no piso. Mis 12 pa' 13 años, mi futuro sin estudios, mi vida en el precipicio. ¿Quién es aquí el asesino? Quiero pedir un deseo antes de morir de tedio, de escuchar vuestro discurso del machista rancio clero bajo palio. Feminismo en las aulas y aborto retrospectivo. Don Gallardón, pim pam pum. Don Gallardón, clic clac boom. Don Gallardón, si tienes pasta, tu familia de fachas hipócritas apoquina pa' que aborte la niña, pero ni una palabra de cara a la galería. Si eres pobre, lo tienes todo en contra. Yo prefiero terminar. No importa lo que quieres, si te mueres o revientas. Derechos reproductivos y sexuales para todas ya. Mira mi cara, me convierto en la Black Mamba ante el diluvio de mezquinos del gobierno. Robáis a vuestra madre y pretendéis darnos lecciones de dar vida. Estamos hartas, no pedimos perdones ni permisos a la carta. Que conste en acta aquí y en China, la mierda, el Varela, el gobierno y el foro de la familia. Pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca! Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo! Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo, não está o Amarildo, não está o Amarildo! Tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra, antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Pra se conhecer melhor, comece bem. Descubra o poder da masturbação. Não precisa de ninguém, só você e a sua mão. Vem desconstruir o gênero junto com as putinhas. Vem conscientizar e libertar a bucetinha. Em matéria de aborto, a gente sabe bem. O corpo é da mulher e a decisão também. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo da classe dominante. Cria resistência contra as formas de opressão. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo da classe dominante. Se envolve, reivindica, expulsa o machão. Cria resistência contra as formas de opressão. Sou anarquista, doida, pichador e vida louca. Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca. Vem vandalizar, deixa de ser bunda. Rolar prejuízo é na conta do patrão. E quando rolar treta, não vem homem se meter. As minas se organizam e conseguem resolver. Aprenda autodefesa, saiba reagir. Combater a violência também começa por ti. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra, antidominante, vem anarquista. ser padrão. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo de la classe dominante se envuelve, reivindica, expulsa o machão, crea resistência contra toda exploração. Entran en una capilla, chicas en pandilla, desnudas, besando sin pura llaves. ¡Qué escándalo! Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan, insultan, ya ves. ¡Qué escándalo! Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Mira, parece mentira que estemos en estas a estas alturas, tener que explicar que no fue la locura quien las llevó allí. Y que la voz la tengan los de siempre, los curas, jueces, políticos mienten y sus discursos llegan a la gente que se lo cree. Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. No somos 30, tampoco 40, no pierdas la cuenta que somos 300 o más. ¡Un batallón! Vaya profanas que son mis hermanas, zorras, gamberras, salvajes, bandarras, a veces dulces, a veces macarras, y que... Iros todos al cielo con Dios, todos juntos como hermanos. Iros todos al cielo con Dios, si queréis os ayudamos. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Iros todos al cielo con Dios, iros todos al cielo con Dios. Quiero brindar a la luna, salud por tanta gente pura, hagámonos notar a través de la mar, en el mar de cáscara, de pieles superflua. Cultiva tu cuerpo, tu mente, tu alma y vuela a tu propia velocidad en la carretera, mientras la ciudad se estanca en horario punta. Apunta tu energía en girar dentro de tu universo disperso y diverso. En tu huerto siembra sabiduría para cuando tus emociones te den vida. Cada día acaba con la maleza que roba de ti tu energía hermosa. Hay que dejar que la planta crezca libre y salvaje. Hay que dejar que la planta crezca y emprenda su viaje. Deja que la planta crezca. Por el camino de la serpiente, empapélate de lo que te hace más fuerte. Esta es la hora de salir del sillón y hacer real cada sueño. Y no sé cuánto. cuánto tiempo tenemos. Solo sé que viene la etapa de superar al tirano. En tu mano y en mi mano, no, no. Separemos como quisieran ellos, no. No más miedo, no más ignorancia. No más arrogancia, humildad, sutileza. La tranquilidad en apreciar la belleza de cómo en ti la semilla crece. Hay que dejar que la planta crezca libre y salvaje. Su viaje. No descanses en paz, alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste, torciste el riachuelo a Plaza Mayo, metiste a las mujeres en la historia de Prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Independientemente renace, se extiende. Pasado es una costilla, pasado es la esclavitud por la vida, pasado es estar en la cocina. Tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Nos veían poca cosa, ahora agárrese los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza. Una lucha de igualdad y respeto. Fuimos negadas al entendimiento. Fuimos señaladas por adulterio. Esclavizadas en todo momento. Ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras, unidas, somos mentes activas. Guerreras, unidas, somos sabiduría. Guerreras, unidas, somos historia viva. Guerreras, unidas, constancia y rebeldía. Somos guerreras de sabia conciencia, gladiadoras extremas. Somos luz, esperanza, escuela, femenina esencia. Madre, hija, lucha, fuerza, mujeres de todo el planeta. Merecemos lo mejor, aquí nadie nos frena. Somos revolución, formaciones de vida. Somos la creación, combatiente, independiente. Trabajamos incansablemente. Es evidente que las damas somos las valientes. Cometemos errores, soportamos dolores. Sanamos heridas, derrotamos temores. No caemos y nos levantamos con honores. Andamos es activa, constante y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga. Andamos es activa, constante y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga. Guerreras, unidas, somos mentes activas. Guerreras, unidas, somos sabiduría. Guerreras, unidas, somos historia viva. Anarquía, maestra rima, guerreras unidas, como siempre, las mujeres mandando, en revolución, Hilka, es anarquía, vacila, todas las mujeres unidas, yo, anarquía ruiz, maestra rima. La revolución. ¿Cuántos subo a la tarima, yo me siento una reina y quiero ver a todos con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira, te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a todas. Esta pausa, este tiempo, este espacio, días grises en el calendario. Las únicas noticias son de película ridícula, disyuntiva, destruir a la rutina. Desde temprano intento levantarme, si no hay desayuno, entonces ayunar. Es el vacío que solo llena la música, la única es brújula en mi vida diacrítica. Naufragando en el medio de la cama, abrazando una almohada sin encontrar una sábana que cubra esta desnudez hecha de dudas. Mejor lápiz y papel y una instrumental del chess, porque cuando escribo yo me siento libre. La depresión disminuye de calibre. No hay mejor sensación que una canción cantada a pulmón con la ayuda de ustedes. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todos con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira, te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a todas. Ayer fui a buscar trabajo y cuando me preguntaron qué hacía, yo les dije que escribía. Pusieron cara de pena, me pusieron a la espera. Señorita, la llamamos otro día. Igual solicitaría que se cubran los tatuajes. No, señor, eso no lo permitiría. No se da cuenta que en mi piel yo llevo arte. Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía. Prefiero hacer aviones de papel con poesía, salir a la calle a transar y por comida. Tortilla no hace falta en mi cocina todavía. No tengo vergüenza de ser yo su señoría. No seguiré sus reglas de porquería. No soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía. Fluyo como el agua o si no me moriría. Cuando subo a la tarima yo me siento una reina y quiero ver a todos con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos con la mano para arriba. Si la tira, te la estira y en la esquina la esquivas, quiero ver a todas con la mano para arriba. La tierra a la campesina, el poder a la vecina, quiero ver a todas. A team color 1-2, ain't no skipping boogaloo. Nancy off them on the queue, steady, just calling on. Tommy say 1, Tom and Nancy make a liquid band. And me say 2, I tell nobody kick off your shoe. And me say 3, I tell you Nancy have a baby. And me say 4, me let nobody kick off me door. And me say 5, I tell you if you slip you will slide. And me say 6, I mean I'm sister Nancy. And me say 7, but every man won't go whatever. Me say 8, but I tell you Nancy lay a damn straight. And me say 9, Tom and Nancy your lyrics you are mine. And me say 10, go tell your little friend say sister Nancy come again. Me do not to borrow and me do not to lend, cause anything me borrow me I get it back tomorrow. And anything me lend me I forget it back again. Slang, slang, slang, dang, dilly. Me say me walking down the street, two man I meet. I'm walking down the street, two man I meet. One tall and brown, one black and I read. Him ask me when me name I just sister Nancy. Him ask me when me leave me tell him uptown city. He when me bang me tell him Donga Jubilee. He asks me when me wave me tell him Terry Ganzi. And also a lot of silver jubilee. He asks me when me do me tell him I'm a MC. He tell me say he live up in a Miami. The first thing me see was a letter to me. The second thing me see I hope you're feeling angry. The third thing him say send request to me. The fourth thing him say I hope you still love me. Lord of God from the Jericho family, the other time from the Supreme Posse. Lord of God, who won? Jam and Nancy make a little plan. And me say 2, but I tell you operator that are you. And me say 3, I tell you Nancy have a baby. And me say 4, don't come and only cough my door. And me say 5, I tell you if you slip you will slide. And me say 6, I mean he a woman Nancy. And me say 7, but every man won't go whatever. Me say 8, Jam and Nancy lay a damn straight. And me say no, no. Me tell you this, your lyrics, your own mind, me say ten. Go and tell a little friend, that sister Nancy come again, to Nancy come again. Me do not to borrow and me do not lend. Me do not to borrow and me do not lend. Me come again, hey, me say go tell your little friend, me come again. I tell you in a difference, tell me come again. But I tell you then you stop your running, well me come again. Slang, long, long, long. Tell your friend, you know, tell yourself, me tell your friend, that I insist on and say, send me back on again. One, two, operator, that are you. But a three, four, nobody only cough me down. And a five, and a six, I'll make you jump on Chris. And a seven, and a eight, and a six, lay them straight. And a nine, and a ten, I say, go tell your little friend. Go tell your friend, cause sister Nancy, come again. Think of a bomb, bomb. The people with the arms of me come. Little different style, different fashion. You know? Tell me, say one thing, Nancy, can't understand. One thing, Nancy, can't understand. What make them talk about me ambition? Say what make them talk about me ambition? Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, ayo, what a bam. You know it's all. foi o princípio do fim. O início do final. Agora é a hora que você tem que começar a analisar. Você gozou, você saiu do seu ponto de equilíbrio, você de alguma maneira não está exatamente sob controle de tudo que você poderia estar anteriormente. Você, ouvinte, você. É. Ouvinta. Ouvita, ouvindo. É, a Zapt está chegando ao seu fim, estamos iniciando o final, né? Retirando devagar os instrumentos de dentro dos nossos orifícios sexuais, que são todos. Porque no fim tudo parece uma mini buceta, né? A boca, o olho. Seu olho bem aqui. É bem, é exato. Senhor do Olho, quase trouxe esse livro hoje pra gente ler ele. Foda esse livro. Horroroso, eu acho horroroso. Mas essa galera artista adora. Porque assim, eu e os artistas rolam. Não vou falar de mim porque aqui é exato. Né? E eu dizia que tudo do corpo parece muito uma buceta, né? A boca, o olho, a orelha, que também parece um feto, né? A galera da agulhinha. Considera isso um feto, né? Então a cabeça tá aqui, bumbum aqui, né? E aí. Opa! É isso que acontece quando você mexe na orelha dos outros. Cuidado. Ela esmilindrou o microfone. Ela matou ele, foi super feliz. Eu vou pegar e apertar e amar e fazer tudo que ele deixar. Esmilindrou. Bom, ele tá cheio de uma gosma aqui, tá foda. Mas é isso. Olha, se você treinar bastante, enfim, esses últimos minutinhos são suficientes. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Tá delícia, vai que dá. Vamos ouvir essa PJ aqui. Vamos ouvir essa. Essa super PJ. Vai que dá, vai dando. E se não der, não tem problema, cara. Tem outras coisas muito gostosas que não são só dar. Dá pra se divertir também. Thank you. as vozes para não calhar e exigir el derecho a la libertad. América, caen las murallas mentales que nos dividen. Piden que olvide, pero mi arte no les exime. Dime, ¿es cuestión de género? No venero, la unión es poder y más problemas les genero. Vienen detrás mí una legión de combatientes. Estoy dando a luz la voz de hombres y mujeres. Esta es la primera prueba de quien no hay quien pueda ponernos toque de queda donde la lucha se hereda. La lucha no dilata, se transmite como plaga, trasciende fronteras bajo una sola bandera, se contagia el entusiasmo y hombro a hombro se trabaja. Femenina temporaria vai finalizando o seu trabalho por aqui. Essa foi uma zona autônoma feminista por um tempo da sua vida. Se não rolou hoje, não precisa ficar mal. Tenta de novo amanhã. Depois de amanhã. Não desiste que rola. Tchau, Júlia. Eu posso mais. Cara, gozem muito. Batam muito a siririca, que é a melhor forma de ser feliz, na verdade. Liberem, façam redes. E vamos tomar os espaços, mulherada. Só tomando mesmo pra conseguir. Essa foi a Zapt, trazendo aí tudo que as mulheres têm pra dar e vender nessa porra desse mundo de merda. Rádio Muda. E é isso aí, se você gostou, que delícia. Se você não gostou, foda-se, porque aqui a gente não tá nem aí com a audiência. É por isso que a gente faz rádio. Porque a gente quer ter um espaço pra falar e não tá nem aí pro que você quer ouvir. Se você não gostou, muda de rádio. E essa é a Rádio Mundo, uma rádio livre 88,5 FM livre. E a gente não derruba avião, porque se a gente estivesse derrubando, cara, ia ter muito mais rádio livre por aí fazendo terrorismo se rádio livre derrubasse avião, né? Eles não iam ter que ir bem lá, e não ia ter, mano, tido aquele trampo todo, se é que foi ele, né? Mas enfim, se fosse fácil assim derrubar avião e interferir em comunicação de ambulância, as coisas seriam outras. A gente tá ouvindo Latino América Unida. Liberte suas fêmeas. Quebra a porcelana da boneca e muita força na buceta. Observar y ver el contexto, entender, primero perecer.